Tá mesmo, tá mesmo. Tu tens algum aviso quando isto começa? Não. Tenho um aviso que é olhar aqui para a coisa, depois dou tipo 5 segundos e acho que à partida já estamos no ar. Não sei quanto é para. Por exemplo, agora contas mais uns segundos e está a partida. Se calhar nesta altura o pessoal já está a ouvir. Depois o que eu faço é, pá, 2 minutos antes. Venho aqui ao iTunes, compro música, isto é tudo música comprada, e pá, vou pelos tops, estás a ver? Não dou, tento não dar muita cana, Certo. mas depois, enfim, depois ouve-se tudo, não é? É um programa muito bom, meu. Acho que é muito. É Epá, giro. a gente curte. É? Mas incluíste no. A gente, estás a. Também estás Sim, na gente? olha, eu estou espetacularmente confortável. Neste momento? Pois, está Epá, bem. física e emocionalmente. Está aqui, eu não acho que me encontrei na internet e achei que era ótimo para começar o programa. E pronto, e é isto. Depois à partida engasgaste. Epá, estes dedos. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Bom, enquanto um dos nossos recupera, está em convalescença. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e hoje temos uma hora complicada porque a emissão não foi preparada de todo. Tivemos um dia complicado, finalmente conseguimos fazer hoje algo que eu queria fazer há muito tempo, que era arranjar um segundo microfone, e achei que o ideal para estrear o microfone era uma emissão em que tivesse que utilizar muito devido ao facto de não ter música. Começamos com Crush, Crush, Crush, Coco e Claire Claire, que na verdade não encontrei apenas na internet, mas foi em particular no Tiny Mixtapes. E comigo tenho um convidado. Olá, convidado. Olá, Alexandre. Então, como é que estás? Estás melhor? Já passou? Epá, ainda estou um bocado aqui a recuperar o fogo. Estás combalido. Olha, estou aqui a segurar no teu novo equipamento fantástico. Epá, devo dizer que isto é de uma qualidade... É, mas estás a fazer muito... É. Isso é muito sensível. É, tem que se dar do jeito ao ângulo. É. As pessoas podem não saber, mas nós estamos a falar de um microfone. Não sei se foi evidente. Pronto, e posto isto, esta semana aconteceu muita coisa. Nomeadamente, já saiu o cartaz do Primavera. E eu tive uma sessão engraçada para descobrir o cartaz na altura, quando soube que saiu. Fui logo ver o que é que tínhamos reservado para nós. E tive duas reações de felicidade, apenas duas, em todo o cartaz. Não sei se é bom ou mau, mas uma delas foi com uma das nossas amigas, a Lorde, e a segunda se calhar vamos ouvir a seguir. Portanto, para hoje, eu não sei ao certo o que é que nós vamos fazer, mas vamos andar por aqui. Tenho muita coisa para ouvir e se calhar vamos ouvir todos juntos hoje pela primeira vez. E depois há mais coisas. Para a semana acontecem coisas giras. Vai ver cinema outra vez, sabias? Infelizmente não posso comparecer, mas convido toda a gente a poder ir. A minha pergunta foi, sabias? Ah, sabia. Sim, recebi um panfleto fantástico. Não é verdade. Tu e algumas pessoas. Eu já disse que deviam guardar esse panfleto. Daqui a alguns anos pode valer muito dinheiro. É tipo o Bitcoin dos pobres. É guardar o panfleto. Gostaste da piada? Foi boa? Sim. 0 a 10. Pai, um 6. 7? Manda, 7. Pronto, e é isto que temos reservado para hoje. Vamos ficar agora com a Lorde. Este disco é o Melodrama. Não queria falar muito sobre ela nesta altura, portanto vamos ficar com a música, vamos ouvir o Louvre e depois seguimos para outras coisas. Ficamos com a música da Lorde. Sejam mais uma vez bem-vindos nesta curiosa, interessante emissão da Mosca. E nós voltamos já a seguir. Até já. Podes despedir também, não há problema. Well, summer slipped us underneath her tongue. Our days and nights are perfumed with obsession. Half of my wardrobe is on your bedroom floor. Use our eyes, throw our hands overboard. I am your sweetheart, psychopathic crush. Drink up your movements, still I can't get enough. I overthink your punctuation use. Not my fault, just a thing that my mind do. Rush at the beginning, I get caught up just for a minute. But lover, you're the one to blame. All that you're doing, can you hear the violence? Make a phone to my chest. Broadcast the boom, boom, boom, boom, and make them all dance to it. Broadcast the boom, boom. I call and you come through. Blow all my friendships to sit in hell with you. But we're the greatest, they'll hang us in the Louvre. Down the back, but who cares, steal the Louvre. Okay, I know that you are not my type. Still I fall, I'm just a sucker. Let you fill her mind, but what about love? Nothing wrong with it, supernatural. Just moving close to me, close to you, feel it coasting. Boom, boom, boom, boom, and make them all dance to it. Broadcast the boom, boom, boom, boom, and make them all dance to it. Bom, ficamos com uma primeira passagem pelo disco Melodrama de Lorde. Acho que uma curiosa justificação para ela finalmente estar a ter algum reconhecimento e merecido, e o facto deste ter sido de facto um ótimo disco, prende-se com a possibilidade de o disco anterior ter sido muito precipitado. Há algumas teorias, algumas justificações para o facto de... como é que se chamava o single? Royals. Ter sido tão bom que decidiram fazer um disco. O disco saiu um pouco apressado e ela não teve tempo, nem ela ou quem trabalha com ela, para fazer uma coisa mais... enfim, mais bem composta. E este Melodrama, eu acho que é um ótimo disco. E acho também que é um daqueles discos que não se revela necessariamente à primeira audição, embora pareça, nessa mesma primeira audição, um disco nada sofisticado. Pelo contrário, eu acho que é bastante bom. Já ouvi várias vezes e é um dos discos que levo de 2017. Rui, como é que estamos? Ora, testa aí o microfone agora. Sim. Acho que está mesmo baixinho. Tá. Baixinho. Acho que sim, tens que falar um bocadinho mais próximo. Uh-huh. Ah, agora está melhor. Yeah. Nós estamos a fazer testes com isto, porque... Infelizmente não tivemos muito tempo para montar o estaminé todo. Não, olha, fizemos aqui umas gigajogas no estúdio e isto até podia estar a correr bastante pior. Para os ouvintes regulares, eu tenho que lamentar o facto de não ter preparado uma coisa mais digna, mas hoje ainda vamos ouvir algumas coisas interessantes. Mas despedimos-nos por agora do Primavera e vamos ouvir Tyler, The Creator, que foi o outro que justificou uma reação mais efusiva da minha parte. E isto a propósito do seu último disco, Flower Boy, e também, em particular, de ter mais ou menos uma ideia de como é que vai ser o concerto, ou espero eu. E tu também sabes, não é? Porque foi uma coisa que ambos vimos, o concerto dele na NPR, com... Sim. O seu grupinho e as luzes e não sei o quê. Um grande ambiente. Sim, e eu achei, pronto, acho que o registro vai resultar. E é uma nova direção para a música de Tyler. E, bom, ainda bem que ele está contente com o que anda a fazer. Ficamos com See You Again. E depois vamos despedir-nos por enquanto do Primavera. Okay. You live in my dream state. We look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count sheep. That's the only time we make up. You exist behind my eyelids. No, I don't wanna wake up. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'ma see you again. I said, okay, my infatuation is translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stopped the waiting for, I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them rose tinted cheeks, yeah, it's them dirt color eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'ma see you again. Okay. pronto, assim nos despedimos da música de Tyler, The Creator, e também do Primavera. Vamos falar dele mais à frente, mas bom, o festival acontece só lá para maio ou junho. Junho? 7 ou 9 de junho. Boa, obrigado. E nessa altura, eu acho que à partida nós vamos fazer emissão no Primavera, portanto vemo-nos todos por lá. Para agora, onde é que nós vamos? Ora, esta semana eu relembro os nossos ouvintes que, além deste da hora que nós temos, da meia-noite à uma da manhã, de sexta para sábado, temos agora uma hora na Rádio Lisboa, às quintas-feiras, às 4 da tarde, portanto é um horário completamente diferente, e tomamos controle da emissão e esta semana pus lá uma playlist, que não tinha montado assim um pouco às três pancadas. Discutida ao sabor do café. De um café de um fino. E muito apressada, muito apressada. Tu viste o método para compor. Dá para perceber que este programa de facto não requer muita coisa, não é? Acho que é apenas uma grande seleção musical e bom gosto. O bom gosto é dúbio e relativo. Mas pronto, alerto para esse facto. Para a semana vai voltar a acontecer e acho que vamos começar a experimentar mais com aquele formato. E esta semana pude recuperar alguns discos, coisas que queria ouvir e coisas que não conhecia, fui ouvir. E um deles é o disco de 2010 de Ariel Pink, sobre o projeto Ariel Pink's Haunted Graffiti. E o disco chama-se Before Today. E se calhar vamos ficar com um pouco disto. Ele este ano não vem ao Primavera, mas eu acho que já veio. Já foi pelo menos ao de Barcelona e eu tenho algumas dúvidas se não veio cá a Portugal também. E se veio, eu não ouvi. Mas já ouvi há uns anos, para em 2012, porque houve um Primavera em Guimarães, não sei se tu sabes. Eu não sabia. O clubbing, e foi Ariel Pink, Destroyer, Swans, que fez assim um cartaz um bocado aleatório, e ainda uma moça, pá, uma cantautora, tem uma voz muito bonita, e tem uma música muito bonita, assim, recente. Bom, eu vou-me lembrar e digo. E ficamos com Ariel Pink agora, vamos ouvir Lesta, Accounting to the Widow's Maid, não sei se é isto, mas tem um ACC, e voltamos a seguir. Até já. Through the coast for time. said. Cheer up! Ariel Pink, uma curiosa personagem do mundo da música contemporânea. Este disco, Before Today, editado pela 4AD, uma mítica, mítica editora que está bem lançada na contemporaneidade. E se calhar continuamos ainda neste disco porque acho que há aqui registros diferentes que vale a pena assinalar. Em particular, ouvi e li sobre Ariel Pink há pouco tempo naquele livro que tenho mencionado nas últimas semanas, na Retromania, de Simon Reynolds, e esse livro tem sido uma forte influência em algumas ideias nas quais refleti nos últimos tempos, que é uma coisa que eu faço, eu reflito de vez em quando, e podem ler mais sobre isso na newsletter que sairá em breve, e bom, vocês certamente saberão como ter acesso à newsletter. Rui, tu já deste uma vista de olhos, o que é que tu achas do trabalho que tenho desenvolvido nos últimos tempos? Acho sem dúvida que está um projeto criativo. Não fales a sério, pá. Não vale a pena. Não, acho que está uma cena muito fixe. Está muito fixe, olha, obrigado. Olha, mas tens alguns conceitos que achei bem interessante. A cena do scroll infinito. Ah, sim, não é infinito, mas eu acho que aquilo é de facto a melhor forma de criar conteúdo novo. E aquilo começou por ser um documento Word, era horrível. E agora já está assim uma cena mais... Mas ainda bem que estás a iterar sobre isso. É, estou... reflito, lá está. Eu às vezes estou em casa e penso, como é que eu vou melhorar aquilo? E, enquanto faço jantar, como é que eu vou... E pronto, e é isto. Vamos seguir com Ariel Pink e ficamos com Fright Night, Nevermore. Ainda do mesmo disco, Before Today. E Simon Reynolds fala de Ariel Pink como alguém que canibaliza música antiga e reapropria, e esse é de facto um tema que é transversal a quase todo o livro. Ficamos com esta faixa e depois partimos para outros sítios mais experimentais. Vamos começar cedo hoje e até já. Thank you. pronto, para a semana correrá certamente melhor, mas por hoje é isto que nós temos. Rui, diz aí o nome do blog, já agora. O que prófago. Está boa, está visto? Foi, boa. Foi bem aplicado. Tivemos aqui a treinar agora. Ia falar um pouco da origem do nome e é um nome curioso. É bastante interessante, não queres contar? Não faço questão, mas posso. O coprófago nasceu. Nós escolhemos há muitos anos, porque o coprófago não era só eu. Era eu, o Paulo e o Nando. E nós escrevíamos os três sobre cinema, literatura e música, e era o que calhasse. E na altura escolhemos o nome porque era um nome giro. Não nos apercebemos que havia, de facto, alguma dificuldade em pronunciar, em se letrar por parte de muita gente. E é um animal que, pronto, come as suas próprias fezes. E depois tivemos que arranjar um nome, aliás, uma forma de justificar esse nome. Então, é agora uma espécie de slogan do prófugo, consumir o que de mais humano há na arte. Realmente fantástico. É ótimo, não é? Eu acho que foi tudo uma série de más decisões e depois a mosca nasceu porque a mosca também pousa no, não é? No pupu e depois, olha, é assim. E agora, para onde é que nós vamos? É uma boa pergunta. Antes de falarmos do que vai acontecer para a semana, se calhar vamos ouvir aqui umas coisas experimentais. E há um rapper que acho que já passou aqui, não tenho certeza, chama-se Divine Styler, e é uma coisa estranhíssima. Não sei ao certo como mais vos posso dizer. Este disco é de 1992 e foi lançado numa editora major. Nós já não me recordo qual é, mas vou confirmar isso entretanto e volto. E há bocado disse que ia confirmar o nome da artista que passou. É Sharon Van Etten. Passou no Ótimos Primavera Clubbing em 2012 ou 2013. Em Guimarães, e foi um ótimo festival, e é pena que nunca não tenham repetido esse conceito. Acho que foi por Guimarães ser a capital europeia da cultura. Foi nesse ano, então conseguiram fazer isso. E vamos ficar com algumas faixas deste Divine Styler. Isto é uma coisa que vai a muitos sítios, não é experimental no sentido em que os Death Grips são experimentais, por exemplo. É uma coisa, acho, um bocado mais out there do que isso. Vamos ficar com Love Lies and Lifetime Cries e o disco chama-se Spiral Walls Containing Atoms of Light. Isto é de 1992. Bom, vamos a isto. Respirar fundo e enfrentar. Vamos lá. Estás pronto? Sim. Até já. They won't let me back in. Taken and have taken myself to the farthest walls of hurt. I've jumped to the highest ceilings and have found the past gravitating in this freeze frame of life, which is the ice age of time, which we can't afford. And yet we still a superficial speculation of time. Speculation of time. Of time. This speculation of time. We have no right aging others. and watching them age. How long can we? Pois, este disco tem alguns momentos mais parados de Spoken Word, embora isto tivesse uma construção sónica por trás, se tu reparares. Estás a ver ali uns dronezões. Mas deixamos a sugestão para quem estiver interessado em seguir este registro e vou tentar passar para outra faixa e ver se eu apanho a fazer outro tipo de coisas. Olha, se calhar é uma balada à guitarra, se calhar podia estar num disco dos Pearl Jam com o Eddie Vedder. Já pensaste? O Eddie Vedder a cantar por cima disto? E vamos ver o que é que sai daqui. Estamos ainda com o Divine Styler e esta chama-se With In My Depth. São duas palavras difíceis para dizer em rádio. With Depth. Estranhar os Ficamos com a música de Divine Styler, o disco Spiral Walls Containing Gotham's of Light, um dos trabalhos bem outsiders do hip-hop, e esta editora tem o nome de Giant Records, e vocês dizem: ah, Alexandre, mas tu mentiste em relação a pouco, induziste-nos em erro, na verdade não é uma major, mas na verdade tem financiamento por parte da Warner Bros. Records, e portanto não é uma ligação direta à Warner Bros., passa ainda por uma outra editora, e com um catálogo bastante vasto, diga-se de passagem. Não sei até quando é que eles tiveram atividade, estou aqui a pescar no Discogs, mas parece que, bom, pelo menos até hoje ainda tem, e se calhar valia a pena ver o que é que se passa por aqui. Bom, não é isso que nós vamos fazer agora. Agora vamos passar a palavra e mencionar uma das melhores lojas de vinil do mundo, e certamente a melhor loja de vinil do país, em particular, também a melhor loja de vinil do Porto, né? Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. É a loja de vinil do Porto, e com a atitude certa é também a loja de vinil do país. Se arriscarem encomendar os vossos discos à distância, a Porto Calling envia para todo o país. A Porto Calling é uma loja que está assediada no Porto, na Rua da Conceição, que fica por sua vez muito próximo da Rua de Setofeita, e é uma ótima loja, já vou lá há muitos anos. Conheço o Pedro já há um bom par de anos, e o Pedro dá-nos sempre, todas as semanas, algumas recomendações de música para passarmos aqui no programa. Rui, eu vou-te pedir que tu digas em quantos géneros é que a Porto Calling se especializa. Está no verso. Está em... Exatamente, é isso tudo. São muitos. Preciso mesmo contá-los agora? Salienta 5. O que eu gostava mais daqui? Jazz. Boa. Tem uma secção de jazz. De facto, confirmo. Dub. Dub também tem uma secção muito boa. Sim. Disco. Tem disco aí. Sim. É capaz de ter algumas coisas. Não é necessariamente o forte da loja, mas é capaz de ter umas coisitas. E logo o primeiro, rock. O rock. Ainda falta, eu acho que só disseste 4. Ah, ainda falta uma? Pode ser. Industrial. Industrial, ok, pronto. E mais ainda, o reggae e o punk são duas especialidades da loja. E tem o seu site em portocalling.com. Rui, tu foste lá há pouco tempo. Quer dizer, há pouco, sim, tempo. Nós fomos lá no verão, todos juntos. Quando fizemos aquela emissão fantástica. Fizemos uma emissão fantástica que não está na internet. O que é que tu achas disto? É uma pena. É uma pena, porque de facto foi muito bem passada. Sim, tivemos algumas deixas espetaculares. Sim, tu contaste uma piada que eu acho que percebi passado para aí 2 meses. Epá, foi um bocado má. Foi de facto. Mas eu depois percebi que o bad por causa da cama. Sim. Eu pensava que era tipo bad mal feita. Mas bad porque é tipo má cama, não é? Acho, sim, não é? É isso. E eu só percebi isso depois, eu sou o grande da sepo. Não é? Grande da sepo. Pois, isso é meio que foi da minha pronúncia. Pois, fizemos lá umas piadolas. Mas é uma loja muito boa, e eu gosto da experiência de entrar numa loja e ver discos, que é uma coisa que já não acontece, e acho que vou poder mencionar isto na próxima newsletter, que está disponível para os patronos deste programa. Eu não gosto de usar este termo, mas, bom, se quiserem dar-nos uma ajudita, nós também ajudamos a terem ótimas coisas para lerem no telemóvel e não fazerem scroll infinito no Facebook, assim fazem tipo noutros conteúdos um bocado mais especializados. A relação que eu tenho com a música é uma coisa muito digital hoje em dia. Aliás, desde que estás aí sentado, acho que já saquei para aí 20 discos. Estão todos aqui no meu computador. E possivelmente não os vou ouvir a todos. Mas com vinil a coisa torna-se mais física. Mais... Enfim, há um contacto muito necessário com o disco. E a própria maneira de descobrir música altera-se muito dentro de uma loja, quando tens uma pessoa e podes conversar e perguntar-lhe coisas, e essa pessoa tem o seu gosto pessoal. E outra coisa é ires ao Spotify ou a um site qualquer, onde já estás a confiar em algoritmos ou na opinião das pessoas, que também há sites desses, mas a experiência de descoberta da música é necessariamente muito diferente. E com isto, vamos à sugestão da Porto Calling, que é para isso que cá estamos, não é? E a Porto Calling sugere para hoje que ouçamos os Television Personalities, e vamos ficar com Stop and Smell the Roses, que é simplesmente uma das mais bonitas músicas da autoria deste grupo britânico. Vamos ficar com a faixa do disco de 1985, The Painted World, e acho que isto se incluiria para aí no post-punk ou coisa do género. Mas é uma coisa muito formosa e com ela ficamos. Até já. E é assim que esta música se vai embora, muito sorrateiramente. Stop and Smell the Roses, os Television Personalities, o disco da Painted World, de 1985, a recomendação da Porto Calling para hoje. Porto Calling tem o seu site em portocalling.com e o Facebook também. E se forem ao Facebook, o Pedro costuma pôr lá alguns vídeos com os discos que passam pela loja, portanto, se estiverem tentados ou curiosos, não hesitem em passar por lá. E depois disto, um momento especial, porque preparei aqui um momento. Relembro que para a semana vão voltar as sessões de cinema à Universidade do Minho e vamos começar com um ciclo dedicado a dois filmes, a Pierre Le Fou e a Persona de Ingmar Bergman e o primeiro de Jean-Luc Godard. O ciclo está subordinado à temática da linguagem e da identidade. E a linguagem, por vários motivos, sendo que um deles é ser um filme francês e o outro um filme sueco. Há óbvios problemas linguísticos, logo nas traduções, por exemplo, mas também noutros âmbitos, e é isso que vamos tentar explorar depois, antes e depois de virmos o filme. E, bom, ouvimos em fundo um dos momentos de Pierre Le Fou, filme de 1965, que é um momento musical, estás aí a ver no ecrãzinho pequenino, não é? Sim, sim. Isto é muito bonito, conhece o filme? Não conheço. Conhece o Godard, o realizador? Não. Isto é muito curioso porque, bom, os três primeiros filmes que nós passamos, os primeiros dois e o quarto, foram produções de Hollywood, ou seja, filmes americanos falados em inglês, e o terceiro foi uma produção francesa de 1964, do Jacques Demy, que é um musical inspirado nos musicais americanos, e há uma grande diferença entre o cinema americano e o cinema europeu em algumas das temáticas, e agora são dois filmes europeus que vamos ver, e em particular numa altura em que o cinema estava a responder a perguntas muito críticas, nomeadamente qual era a sua função e qual era a sua linguagem, nesse caso mais do Godard, porque ele criou uma espécie de gramática muito própria para fazer os seus filmes, e há truques visuais que com ele resultam bem, não só visuais, mas narrativos, simbólicos, estilísticos, e este filme é fantástico. Isto é muito bonito. Este filme é muito bonito. É um bocado aleatório. Isto acontece muita coisa muito estranha neste filme. A própria maneira de contar a história não é uma coisa a que nós estejamos habituados. O Persona é outro caso. O Persona é um filme muito forte. Isso tem apenas uma hora e meia, mas aquilo é uma destruição. É só diálogos. Mas é muito bonito também. Este filme é muito engraçado. Com a Karina e o Jean-Paul Belmondo. E acho que temos que avançar, não é? Portanto, sintam-se convidados, quartas-feiras, a partir das 8h45, vemos um filme, depois vamos aos copos. Parece-te um bom plano, Rui? Eu alinhava. Alinhavas, mas não podes, não é? Porque já tens vida de trabalhador. É verdade. Enquanto as pessoas, o vasto auditório não tem vida de trabalhador, eu acho que deviam aproveitar estas oportunidades. Não é todas as semanas que se vê um Godard a meio da semana. Godard e restantes... Muito bonito. Isto é um momento musical a meio do filme. O filme não é sempre assim, eles decidem cantar a meio. Acho uma coisa fantástica. Vamos avançar. Estamos quase a chegar ao final desta emissão, que foi sui generis. Mas para a semana correrá melhor. Para a semana voltamos ao habitual. Hoje foi um dia muito complicado. Mas temos ainda aqui alguns truques na manga. Na semana passada passei a música de Burial, não sei ao certo como se pronuncia, um músico que em 2006, 2007 e 2005 também, bom, por volta dessa altura, andava a criar ondas com a sua música devedora ao dubstep e ao garage e alguma história da música eletrónica britânica. Já agora podemos ouvir um pouco. E vamos ficar não necessariamente com uma influência, mas com alguém que o precede. Um grupo que o precede, que são os The Future Sound of London, e foram reeditados agora há pouco tempo em vinil, e em particular este disco, Life Forms, que é de 94 originalmente, e é fantástico. Vamos ficar com a faixa título. Eu já não me lembro ao certo de como era este disco, então estamos aqui a picar um pouco aleatoriamente, mas vamos ficar com ele. É um dos discos seminais da eletrónica britânica e da eletrónica em geral. E é de 94, que é também uma altura importante. Havia muita coisa a acontecer. Ficamos com os The Future Sound of London, e voltamos a seguir. Até já. Bom, foi o nosso momento 18 de hoje. E para a semana a mais, lamento qualquer eventualidade. Hoje, de facto, não foi uma hora muito bem conseguida. Não por tua culpa, Rui, por amor de Deus. Não tem nada. Pá, foi um prazer ter-te aqui deste lado. Não é a primeira vez, espero que não seja a última. Espero que tenhas gostado. Sim, sim. Isto vai ficando cada vez melhor. A emissão ou as vindas ao programa? Tudo. Tudo, ambos. pois não, foi uma semana complicada para ir até meio. Estava a correr muito bem até meio e depois do meio para a frente, que não. Foi a quarta-feira académica. Foi a terça-feira à noite, a quarta académica, a quinta também não foi muito, muito saudável e a sexta então. Pronto, é o que há. É isto. Deu para isto. E vamos nos despedir. Lembrando que para a semana correrá certamente melhor e que poderão ouvir-me. E a quem cá estiver, não sei se virá mais alguém, de sexta para sábado, a partir da meia-noite, na Rádio Lisboa e em podcast, sempre que quiserem, em ucoprofago.wordpress.com. Temos também o podcast no iTunes, e se nos ouvem regularmente podem deixar lá estrelinhas e críticas e coisas desse género, porque ajuda a projetar no algoritmo o programa. Temos também o Patreon, em patreon.com/amosca, se quiserem dar uma vista de olhos e ver o que é que se passa por lá. Acho que fazem muito bem e era interessante. E quinta-feira, a partir das 4, também vamos ficar com a rádio à nossa mercê. E acho que vamos, esta semana, vamos fazer pela primeira vez uma coisa mais interessante do que apenas passar uma playlist. Não quero revelar muito sobre isso. E agora, para nos despedirmos, ficamos com a música de Ryuichi Sakamoto. E envio também um enorme abraço ao Guilherme, que sugeriu. Já estou a falar por cima do senhor. Não é boa ideia. Portanto, se acabamos mesmo dizer adeus, isto faz parte do disco Chasm e ficamos com World Citizen Recycled. Acho que há várias versões desta música em particular. Rui, foi um prazer enorme ter-te aqui. Verdade. Espero que voltes em breve. Muito obrigado pela tua hospitalidade. Epá, eu agora até fico sem palavras para este tipo de lisonjeios. E voltamos para a semana. Tu não necessariamente. Até já. Thank you. ouvem nada, estão a ouvir agora. Se ainda estão a ouvir isto é porque ouviram o programa em podcast. Se assim é, muito, muito obrigado também por estarem desse lado. É necessariamente um público diferente e ao qual tento chegar de outra forma. Não sei ao certo se funciona, mas tenho que vos agradecer a atenção e, sobretudo, o facto de terem aguentado este programa até ao fim. Este vai ficar apenas para os patronos, porque foi uma emissão caótica. Concordas, Rui? Não, acho que foi uma hora fantástica. Achas que sim? Sim. Assim sendo, se calhar vou ter que repensar a minha decisão. Mas não me parece, até porque já passei aqui, não sei, foi um bocado atabalhoada. E eu já começo a ter uma espécie de brilho profissional, que não se nota, mas eu tenho algum... Vamos ver, vou refletir no assunto. Não, acho que tudo o que nós fazemos é merecido ser partilhado. Tudo o que nós fazemos, nós em particular, é tipo, nós pessoas ou nós dois? Nós pessoas, ok. Pois, não sei. Acho que se fosse assim, havia muito mais música do que há atualmente no mundo. Acho que já há pouca. Pois é, ia haver ainda mais, percebes? Ia ser problemático. Mas pronto, olha, agora despedimos-nos a sério. E digo-te mais uma vez que foi um prazer enorme ter-te aqui. E espero que voltes em breve. É tudo mesmo. Ah, outra vez, fico sem palavras para este tipo de respostas. E pronto, espero que voltes em breve. Certamente. E até uma próxima, Rui. E boa sorte para amanhã. Olha, obrigado. Até já. Até já.